Thank you. Gol de Salvador, gol 9284, está no portão 6, pronto para pushback acionamento. Autorizado pushback acionamento, reporta táxi, gol 9284. Autorizado reportar táxi, 9284. Torre Salvador, bom dia, TAM 3890, informação Delta, autorização Recife nível 350. TAM 3890330, confia? Afirmativo. TAM 3890330 Recife, está autorizado via Perisc 58. Decola a pista no zero, curva esquerda, seta Puca, transição Caju. Controle 119, decimal 35, aciona 5135. Autorizado Recife, nível 330, via Perisc 58. Decola a pista no zero, com curva à esquerda, na saída Puca, Caju. O controle 1935, transponder 5135, tanto 3890. 3890, tá correto, reporta puxa. Passará. Oi, bom dia, gol 9083, sentido da Delta, autorização com fim. Gol 9083, confins 380, tá autorizado. Via Upper Zulu no 0, Bridge, Upper Zulu no meio. Decola pista no 0, curva direita, saída da El, Leda após Bridge. Controle 119, decimal 35, aciona 5140. Autorizado confins 380, para Upper Zulu no 0, depois Bridge, Upper Zulu no meio. Decoladão no 0, curva direita, saída da El, Leda, depois Bridge. Controle 1935, transponder 4150, gol 9083. Confirmando transponder 5140, reporta pushbackcionar, gol 9083. Ok, 5140 transponder, chamaram para inspeccionamento, gol 9083. Solo Salvador, bom dia, o Azul Alfa Zulu Bravo. Alfa Zulu Bravo, bom dia. O Alfa Zulu Bravo solicita autorização de reboque do pátio 3 até o finger de número 3. Alfa Zulu Bravo está autorizado início de reboque, reporta na saída do pátio 3 para ingressar no pátio 1. Ok, reportar na saída do pátio 3 para ingresso no pátio 1. Em Salvador, o gol 9284, está pronto para o táxi, autonomia de 3 horas e 20, alterna o Galeão, POB 1166. 84, autorizado o táxi via Fat 1, Indy Alpha, Ponte Caratô, 18612, Kinegar 1011. 23, autorizado o Indy Alpha, no ponto de espera 11935, 1011, ajuste, gol 9284. A gente considera a ponte de espera, reporta pronto, mantendo a frequência, gol 9284. Gente, vai manter a frequência. 3171 para posicionamento, está na posição 07. Autorizado, pushback acionar, reportar que são 3171. Reportar táxi 3171. Deltan 3601. Confirma pra torre. Deltan 3601, confirmação Deltan, autorização São Paulo, com 2-3-3-0. Ok, tenho 3.000 aguardando o copo da 3601. Agora o copo. Gol 9284, a próxima ponto de espera, tá na ponto de espera, dá no 0 pronto. Gol 9284, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 030, grau 039. Autorizado a linha de decolar, dá no 0, gol 9284. 3601 no protocolo. 3. 3601 no Congonhas, 360, via Pesulu no meio, decola pista no 0, curva direita, será da El. Após voa posição Leda, após posição Bridge, controle 119, decimal 35, aciona 5142. Cotejamento está cortado, o T3001 na guarda do novo cotejamento. T3171 está pronto para o táxi? Ah, tem outra pronta aí, tá? Autorizado o táxi via Pátio Uno, Indy Alpha, ponte espera, reporta pronto, que negamin 11, T3171. O Alfa Zulu Bravo aguarda TAN Travel 07, táxi A, em Libra via Índia, após mesmo livrar sua reta, autorizado, até a ponta 03. Afirmativo, senhor, o Azul Alfa Zulu Bravo, após a passagem do TAN, livre até o Finger 3. O TAN 3601 confirma o nível 360, a aerovia Pesulu 16 e o transponder 5142. Está afirmativo, cotejado, da 3601, se encontrar para se fizer cancelamento. O 9284, decolou de 27, controle 119, sinal 35. 119-35, gol 9284. Controle é o gol 9284. Boa noite. Boa noite, 9284, sua 400, saída Argo Vigilância. Argo Vigilância, gol 9284. Deccionamento, o 9083, rota 12. O 9083, autorizado para o chefe accionar, rota 12. E aí, autorizado para o chefe accionar, chamar ataque do gol 9083. 9083. Tá. 3890, portão 8, para pushback, acionamento. O número 2 do setor aguarda, 3890. Guarda. Tá pronto, ponto espera da 1033171. 3171, autorizado a linha de colapso, estou no 0204-0 grau 039. A linha de colapso, estou no 0039. Autorizado a decolar a pista no 030 graus com 3 nós, então 3171. Então 3171, decolou os 32, controle 19.35. Bom dia, bom serviço. Bom dia. Salvador com o 1271? No 271 no Recife, nível 390, tô autorizado. Via Perovisco 58, decola a pista no 0 Cuba, à esquerda, saída pública, transição Caju. Controle 1.9.35, acionando 5.144. Frente autorizado 390 para Recife, a pista 58, curva esquerda. Confirma a saída? Pouca transição, Caju. Pouca Caju com 1271. Lado 5144 e a frequência controle 119.35, 1271. 5144-1935, com 1271. Correto, para o push. 1271. Vamos lá para o pushback, com 1271. Para o táxi, gol 9083-133 a bordo, 3 horas e 2, Campinas. Autorizado o táxi, parte 1 no Indy Alpha, reporta ponte de perdão no 0 pronto, que negar 1011. O gol 9083. E aí, parte Indy Alpha, chamando a ponte de espera, pronto, gol 9083. Então, 3890, correu a equipe de solo após o gol livrar, está guarda autorizado para o Xbeck, será para o táxi. Gente, após o gol está autorizado, reportar a táxi, então 3890. 8-1260. 1288-1260, vai chamar, Recife 340. Bom dia, senhor. Yeah. Torre Alta 3171. Confirmando. Tá 3171, pode passar pro controle? Afirmativo, 119-135, 3171. Bom dia. TAM 3601, aguarda Boeing, livrar o pato via Índia, posto autorizado, pushback sinal, Vortex. Bom, Salvador, Abjet, Juliette, Tango. Objeto Juliette Tango, possível. Bom dia, é uma solicitação de pushback e reboque da posição de número 7 do pátio 3 para a posição de número 5 do pátio 1. Autorizado pushback, início de reboque, reporta na saída do pátio 3 para ingresso do pátio 1, o objeto Juliette Tango. Perdão, correção, posição número 6 do pátio 1. Ok, sentido entre meia dúzia do pátio 1. Reporta na saída do pátio 3 para ingresso do pátio 1, o Juliette Tango. Afirmativo, reportarei. Ponto espera para o dono 09083. Dono 083, autorizado a linha decolar, pista no zero, vento 030 graus, 03 nós. Autorizado a decolar no 09083. Pushback, acionamento Gol 1271. O 1271 está autorizado para o pushback, acionamento e Vortex. Autorizado, sente o Gol 1271. O Jet Juliette Tango vai tentar a Boeing, vai puxar até a saída do pátio 3, ok? O 9083 decolou os 38, controle 119.